Mga Dunang Lender, East Maui. Paano na, Zara, East Maui, ito ko ang Abbey, sa Kitay. Controle Salvador Banante, Lama Nave 73, decolou para 1400 pés para o 360 São Pocumão. Lama 73, contato da regulagem, Lama 360 para 2008. Para 360, Lama Nave 73, saída São Pocumão. César, se não me engano, 2, 3, 2, 0. Azul 2782, estabilizado ali. Azul 2782, estabilizado, autorizado pouso, pistola 0, 0, 0, 0, 08. Teste do pouso, pistola 0, para 2782. 0, por 2000, letra. 3, 4, 0, por 2000, letra, 3, 8, 5. 2.35 pela velocidade, isso aí, mantém 3.6 e ajuste 1.02. Liberando 219. Azul controle. Apoio, seja 1-0-0, reduza para 2-1-0-0. sujo de som. Não irá interferir na sua aproximação. 7, contato radar, suba para a via, pega o ônibus para o número 320 e modifique seu código para 5221. 5221. 3 à direita, 1, 2, 1, 2, 1, 9, boa noite. frequência 125.1, corrigir 122.35, confirme 125.1. Boa noite, obrigado, coach. Controle CUT 9072, 1900 pés na sua escuta. 072. da... Sim, eu sei do seu voo para o distrito das portas. São voo 340, Colt na 072. Número 3, 78, chama 76, projeto luz 145, alterna 2000. Na frequência 12545, na secundária 12825, boa noite. para a próxima.